Fecheiro 20, capítulo 57. Assim se passou aquele longo dia, sem chuva, mas escuro. E então teve início uma inversão de disposição que depressa converteu uma fase de aparente crescimento do meu relacionamento com Lila num desejo de lhe pôr fim e voltar a ocupar-me da minha vida. Talvez já tivesse começado antes, no decorrer de pequenos detalhes que, ao acontecerem, mal os notava, mas que agora começavam a somar-se uns aos outros. O passeio fora inútil. No entanto, regressei a casa descontente. Que amizade era a minha e de Lila se ela nada me dissera de Alfonso durante anos, sabendo que eu tinha uma relação importante com ele? Seria possível que nunca se tivesse apercebido da dependência absoluta de Miquela em relação a ela, ou por motivos pessoais resolver ocultar-me? Por outro lado, eu, quantas coisas escondera dela? Passei o resto do dia numa confusão de lugares, de tempos, de diversas pessoas. A endemoninhada senhora Manuela, o desmiolado Rino, Gigliola na primária, Gigliola na escola média, Gigliola seduzida pela beleza poderosa dos irmãos Solara, Gigliola deslumbrada com o 1100. Michele, que atraía as mulheres da mesma maneira que Nino, mas que, ao contrário dele, era capaz de uma paixão absoluta. E Lila, Lila, que soubera suscitar essa paixão. Um arrebatamento que não se alimentava só de manias de patrão, de bravatas de subúrbio, de vingança, de desejos abjetos, como ela tinha tendência para dizer, mas era sim uma forma obsessiva de valorização da mulher. Não uma devoção, não uma submissão, mas antes um amor masculino dos mais requintados, um sentimento complicado, capaz de fazer de uma mulher, com determinação, num certo sentido com ferocidade, a eleita entre as mulheres. Senti-me próxima de Gigliola, compreendi a sua humilhação. À noitinha vi Lila e Enzo. Não disse nada acerca da expedição que fizera por amor a ela e também para proteger o homem com quem vivia. Aproveitei um momento em que Lila estava na cozinha a dar de comer ao menino para dizer a Enzo que Lila pretenderia regressar ao bairro. Resolvi não esconder dele a minha posição. Disse que não me parecia boa ideia, mas que julgava que tudo o que pudesse ajudá-la a estabilizar-se, gozava de boa saúde, só precisava de reencontrar um certo equilíbrio, ou que ela considerasse como tal, tinha de ser encorajado. Tanto mais que já passara bastante tempo e que, pelo que me era dado saber, no bairro não estariam pior do que em San Giovanni até Duccio. Enzo encolheu os ombros. Não tenho nada em contrário. Levanto-me mais cedo de manhã e volto mais tarde à noite. Vi que está para alugar a velha casa de Dom Carlo. Os filhos foram-se embora para Caserta e a viúva agora também vai para junto deles. E quanto quer de renda? Disse-lhe. No bairro, as rendas eram mais baixas do que em San Giovanni até Duccio. Está bem, concordou Enzo. Já sabes que, de qualquer modo, terão problemas. Aqui também os há. Os aborrecimentos aumentarão. E os pedidos também. Veremos. Ficarás com ela? Sim, enquanto ela quiser. Fomos ter com Lila à cozinha. Falámos-lhe na casa de Dom Carlo. Ela acabara de se zangar com Genaro. Como o menino agora estava mais tempo com a mãe e menos com a vizinha, andava desorientado. Tinha menos liberdade, era obrigado a perder uma série de hábitos e revoltava-se, exigindo, aos 5 anos, que lhe dessem de comer à boca. Lila começou a gritar e ele atirou com o prato, que ficou feito em cacos no chão. Quando entramos na cozinha, ela acabara de lhe dar uma bofetada. Disse-me de modo agressivo: Foste tu que lhe deste de comer, fazendo de conta que a colher era um avião? Só uma vez. Não deves fazê-lo. Respondi: Nunca mais voltará a acontecer. Pois, nunca mais. Porque tu depois voltas para a tua vida de escritora, e eu tenho de desperdiçar o meu tempo assim. Pouco a pouco acalmou-se e eu limpei o chão. Enzo disse-lhe que, para ele, alugar casa no bairro estava bem. Eu falei-lhe do apartamento de Dom Carlo, engolindo o ressentimento. Ouviu-nos sem mostrar interesse, enquanto consolava o filho. Depois reagiu como se fosse Enzo que queria mudar-se e como se fosse eu a fazer pressão para aquela decisão. Disse-nos, está bem, faço como vocês quiserem. No dia seguinte fomos todos ver a casa. Estava em péssimas condições, mas Lila entusiasmou-se. Gostava que ficasse nos limites do bairro, quase encostado ao túnel, e que das janelas se visse a bomba de gasolina do namorado de Carmen. Enzo observou que de noite seriam incomodados pelos caminhões que passavam pela rua larga e pelas manobras dos comboios no desvio. Mas como ela encontrou beleza nos ruídos que haviam acompanhado a nossa infância, puseram-se de acordo com a viúva por um preço razoável. A partir dali, Enzo, todas as noites, em vez de regressar a San Giovanni até Duccio, passou a ir para o bairro para se dedicar a uma série de trabalhos que iriam transformar o apartamento numa moradia decente. Maio estava quase a começar. A data do meu casamento aproximava-se. Andava para cá e para lá, a caminho de Florença. Mas Lila, como se não tivesse em consideração aquele prazo, sobrecarregava-me com compras para pôr a casa definitivamente em ordem. Comprámos uma cama de casal, um divã para Gennaro, fomos juntas pedir a ligação do telefone. As pessoas olhavam para nós na rua. Algumas cumprimentavam-me só a mim. Outras cumprimentavam as duas. Outras fingiam que não a viam, a ela nem a mim. De qualquer modo, Lila mostrava estar à vontade. Uma vez encontramos Ada, sozinha. Acenou-nos com simpatia e seguiu como se tivesse pressa. Outra vez cruzámo-nos com Maria, a mãe de Stefano. Eu e Lila cumprimentámos, ela virou a cara. Noutra ocasião foi o próprio Stefano, que passou de automóvel e tomou a iniciativa de parar. Saiu do carro, falou apenas comigo, alegre, perguntou-me pelo meu casamento, gabou Florença, onde estivera recentemente com Ada e a menina. Por fim beliscou a bochecha de Gennaro, cumprimentou Lila com um aceno de cabeça e foi-se embora. Uma vez vimos Fernando, o pai de Lila, curvado, muito envelhecido, parado ao pé da escola primária. E Lila agitou-se. Disse a Gennaro que queria apresentar-lhe o avô. Eu tentei impedi-la, mas ela insistiu em ir. E Fernando fez de conta que a filha não estava presente. Olhou para o neto durante breves segundos e disse: se vires a tua mãe, diz-lhe que ela é uma puta. E afastou-se. Mas o encontro mais impressionante, embora de início parecesse o menos significativo, deu-se poucos dias antes de ela se mudar definitivamente para o novo apartamento. Precisamente quando saíamos de casa, encontrámo-nos com Melina, que levava pela mão a neta Maria, a filha de Stefano e Ada. Tinha o seu habitual ar distraído, mas estava bem vestida, oxigenara o cabelo, o rosto estava muito pintado. Reconheceu-me, mas a Lila não. Ou então decidiu começar por falar só comigo. Dirigiu-se a mim como se eu ainda fosse a namorada do filho António. Disse que ele regressava em breve da Alemanha e que nas cartas perguntava sempre por mim. Elogiei-lhe muito o vestido e o cabelo. Pareceu-me contente, mas mostrou-se ainda mais contente quando gabei a neta, que tímida se agarrou à saia da avó. Nessa altura deve ter sentido na obrigação de dizer muito bem de Gennaro e virou-se para Lila. É teu filho? Só então pareceu recordar-se dela, que até ali a observara sem dizer uma palavra. Deve ter-lhe vindo à ideia que aquela era a mulher a quem a sua filha Ada roubara o marido. Os olhos fixaram-se-lhe nas grandes olheiras. Disse-se muito séria: Lina, fizeste-te feia e seca. O Stefano teve de te deixar por força. Os homens querem carne em cima dos ossos, senão não sabem onde agarrar e põem-se a andar. Depois, com um movimento de cabeça demasiado rápido, voltou-se para Gennaro, quase gritou, apontando para a menina. Sabes que esta é a tua irmã? Deem um beijo um ao outro, vá! Nossa Senhora, como vocês são bonitos! Gennaro beijou logo a menina, que se deixou beijar sem protestar. E Melina, ao ver os dois rostos encostados, exclamou: saíram os dois ao pai, são iguaizinhos. Depois daquela constatação, como se tivesse uma coisa urgente para fazer, deu um puxão à neta e foi-se embora sem se despedir. Lila ficara o tempo todo em silêncio, mas percebi que lhe acontecera algo de muito violento, como daquela vez em pequena, em que vira Melina passar pela rua larga a comer sabão mole. Assim que a mulher e a menina se afastaram, teve um rompante. Despenteou-se freneticamente com uma mão, bateu as pálpebras e disse: vou ficar assim. Depois tentou ajeitar o cabelo e murmurou: ouviste o que ela disse? Não é verdade que és feia e seca? Quero lá saber se sou feia e seca. Estou a falar das parecenças. Que parecenças? Das duas crianças. A Melina tem razão. São os dois iguais ao Stefano. Qual quê? A menina sim, mas o Gennaro é diferente. Ela desatou a rir. Passado tanto tempo, voltou-lhe a gargalhada maldosa de sempre. Repetiu: são duas gotas de água. Capítulo 58. Tinha mesmo de me ir embora. O que podia fazer por ela já fizera. Agora só me arriscava a meter-me num atoleiro de reflexões inúteis sobre quem era o verdadeiro pai de Gennaro, sobre o olho apurado de Melina, sobre os movimentos secretos da cabeça de Lila, sobre o que sabia ou não sabia, ou só supunha, mas não dizia, ou lhe dava jeito a acreditar, e por aí fora, numa espiral que me consumia. Falámos a respeito daquele encontro, aproveitando o facto de Enzo estar no trabalho. Usei lugares comuns, como: uma mulher sabe sempre quem é o pai dos seus filhos. Disse: tu sempre sentiste que aquele filho era do Nino. Ou melhor, quiseste tê-lo precisamente por isso. E agora tens a certeza de que é do Stefano só porque a Melina maluca o disse? Mas ela ria-se, dizia: que estúpida! Como foi que fiz isto que não percebi? E coisa incompreensível para mim, parecia satisfeita. De modo que acabei por me calar. Se aquela nova convicção ajudava a curar-se, ótimo. E se fosse mais um sinal da sua instabilidade, o que podia eu fazer? Basta. O meu livro fora comprado em França, em Espanha e na Alemanha. Ia ser traduzido. Publiquei outros dois artigos sobre o trabalho feminino nas fábricas da Campânia e no L'Unità ficaram contentes. Da editora chegavam pedidos de um novo romance. Em suma, tinha de me dedicar a milhentas coisas minhas. Já me prodigalizara bastante por Lila e não podia continuar a dispersar-me com as embrulhadas da vida dela. Comprei em Milão, encorajada por Adele, um tailleur de cor creme para o casamento. Ficava-me bem. O casaco era muito justo. A saia era curta. Enquanto experimentava, pensei em Lila, no seu luxuoso vestido de noiva, na fotografia que a modista expusera na montra do retifilo, e a comparação fez-me sentir francamente diferente. O casamento dela e o meu, dois mundos já distantes. Dissera-lhe havia algum tempo que não me casava pela igreja, que não usaria um vestido de noiva tradicional, que Pietro só a custo aceitara a presença da família mais chegada. Porquê? Perguntara-me ela. Mas sem qualquer interesse especial. Porque o quê? Porque é que não se casam pela igreja? Não somos crentes. E o dedo de Deus, o Espírito Santo, evocar a ela, recordando-me o artigozinho que escreveramos juntas quando éramos adolescentes. Já sou crescida. Mas pelo menos faz uma festa, convida os amigos. Pietro não aprecia. Nem sequer me convidas a mim? Tu ias? Ela rira-se, abanando a cabeça. Não. Nada mais. Mas nos primeiros dias de maio, quando me resolvi a tomar uma última iniciativa, antes de deixar definitivamente a cidade, as coisas, nesse aspecto e não só, tomaram um rumo desagradável. Aconteceu que decidi ir à casa da Galiani. Procurei o número e telefonei-lhe. Disse que estava quase a casar, que ia viver para Florença e queria passar por lá para a cumprimentar. Ela, sem mostrar surpresa, sem alegria, mas com gentileza, convidou-me para o dia seguinte às 5 horas. Antes de desligar, disse: traz também aquela tua amiga, a Lina, se ela quiser. Lila, naquela situação, não se fez rogada. Deixou de Genaro com Enzo. Maquilhei-me, penteei-me, vesti-me de acordo com o gosto que adquirira com a Adele e ajudei Lila a arranjar-se com alguma decência, pois era difícil convencê-la a pôr-se bonita. Queria levar bolos. Disse-lhe que não era caso para isso. Mas comprei um exemplar do meu livro, embora estivesse convencida de que a Galiani já o lera. Só o comprei para ter a oportunidade de lhe escrever uma dedicatória. Fomos pontuais a chegar. Tocámos. Silêncio. Tocámos de novo. Nádia abriu ofegante, seminua, sem a graça habitual, como se tivéssemos posto em desalinho não só o seu aspecto, mas também a sua boa educação. Eu disse-lhe que tinha um encontro marcado com a mãe. Ela não está, disse. Mas mandou-nos sentar na sala. Desapareceu. Ficámos caladas, mas trocando sorrisinhos de atrapalhação na casa silenciosa. Passados talvez 5 minutos, ouviram-se finalmente passos no corredor. Pasquale apareceu, um pouco despenteado. Lila não mostrou a menor surpresa. Eu exclamei, realmente surpreendida: o que fazes aqui? Ele respondeu, sério, sem cordialidade: o que fazem vocês aqui? E a frase inverteu a situação. Eu é que tive de lhe explicar, como se aquela fosse a casa dele, que tinha um encontro marcado com a minha professora. Ah, disse, e perguntou a Lila, trocista: já recuperaste? Bastante. Fico satisfeito. Irritei-me. Respondi eu por ela. Disse que Lila só agora começava a ter melhoras, mas que a Socavo recebera uma bela lição. Tinham lá ido os inspectores, a empresa tivera de pagar a Lila tudo o que lhe devia. Sim, disse ele, precisamente quando Nádia reapareceu, já bem arranjada, como se fosse sair. Percebeste, Nádia? A doutora Greco diz que deu uma bela lição ao Socavo. Exclamei. Eu? Não. Ela não. Quem deu a lição à Socavo foi Nosso Senhor. Nádia fez um sorrisinho. Atravessou a sala e, embora tivesse lugar no sofá, sentou-se nos joelhos de Pasquale com um movimento gracioso. Senti-me pouco à vontade. Apenas procurei ajudar a Lina. Pasquale rodeou a cintura de Nádia com o braço. Debruçou-se na minha direção e exclamou: ótimo! Quer dizer que em todas as fábricas, em todos os estaleiros, em qualquer canto de Itália e do mundo, assim que o patrão fizer porcaria e os operários estiverem em risco, chamamos a Helena Greco. Ela telefona aos amigos, à inspeção do trabalho, aos santos que tem no paraíso e resolve. Nunca me falara daquele modo, nem quando eu era miúda e ele já me parecia um adulto e se dava ares de político experiente. Senti-me ofendida. Fiz menção de lhe responder, mas Nádia interrompeu, cortando uma palavra. Dirigiu-se a Lila com a sua vozinha lenta, como se comigo não valesse a pena falar. Os inspectores do trabalho não contam para nada, Lina. Foram à Socavo, escreveram as cartas do costume, mas e depois? Na fábrica continua tudo como dantes. E, entretanto, quem se expôs está em maus lençóis. Quem ficou calado recebeu algumas liras por baixo da mesa. Os polícias carregaram-nos e os fascistas vieram até aqui ao pé da casa e bateram no Armando. Ainda ela não acabara de falar, já Pascoala se dirigia a mim, ainda com maior dureza do que antes, desta vez levantando a voz. Explica-nos que merda julgaste que resolvias, disse com uma mágoa e uma desilusão sinceras. Sabes qual é a situação que existe em Itália? Fazes ideia do que é a luta de classes? Não grites, por favor, pediu-lhe Nádia. Depois dirigiu-se de novo a Lila. Quase sussurrou. Não se abandonam os camaradas. Ela respondeu. De qualquer maneira ia correr mal. O que queres dizer? Lá dentro não se vence com prospectos, nem andando à porrada com os fascistas. E como é que se vence? Lila ficou calada. Pascoala sibilou, dirigindo-se agora a ela. Vence-se mobilizando os bons amigos dos patrões? Vence-se recebendo algum dinheiro e lixando-se para os outros? Eu então estourei. Pascoala, acaba com isso, disse. E sem querer também levantei a voz. Que tom é esse? Não foi assim que se passou? Eu queria explicar-me, fazê-lo calar. Embora sentisse um vazio na cabeça, não sabia a que argumento referir-me. E a única ideia que tinha na ponta da língua era pérfida e politicamente inutilizável. Tratas-me dessa maneira porque, agora que podes pôr as mãos em cima desta menina de boas famílias, já te sentes importante? Mas Lila, nisto, interrompeu-me com um gesto de enfado, completamente inesperado, que me confundiu. E disse, basta, Lenu, eles têm razão. Fiquei furiosa. Razão? Eles? Queria responder, zangar-me também com ela. O que pretendera dizer? Mas nesse momento chegou a Galiani. Ouviram-se os seus passos no corredor. Capítulo 59. Desejei que a professora não me tivesse ouvido gritar. E, entretanto, esperei que Nádia saltasse para fora dos joelhos de Pascoala e corresse a sentar-se no sofá. Queria ver os dois humilhados pela necessidade de disfarçarem a sua intimidade. Notei que Lila também os olhava com ironia. Mas ficaram os dois tal como estavam. Nádia ainda pôs o braço em volta do pescoço de Pascoala, como se receasse cair, e disse à mãe, que acabava de surgir à porta. Da próxima vez, avisa-me, se tiveres visitas. A professora não lhe respondeu. Dirigiu-se a nós com frieza. Desculpem, atrasei-me. Vamos para o meu escritório. Seguimos-la enquanto Pascoala afastava Nádia de si, murmurando, num tom que de repente me pareceu deprimido. Anda, vamos lá para dentro. A Galiani seguia à nossa frente pelo corredor, resmungando agastada. O que me aborrece de veras é a grosseria. Depois mandou-nos entrar para uma sala arejada, com uma secretária velha, muitos livros, austeras cadeiras estufadas. Falou num tom amável, mas era evidente que lutava contra o mau humor. Disse que estava contente de me ver e de voltar a ver Lila. Todavia, a cada palavra, e entre as palavras, senti que ela estava cada vez mais furiosa. Desejei ir-me embora o mais depressa possível. Desculpei-me por nunca mais ter dado sinal de vida. Falei de modo um pouco angustiado sobre a canseira dos estudos, do livro, das muitas coisas que me haviam ocupado, do noivado, do casamento já próximo. Casas-te pela igreja ou só pelo civil? Só pelo civil. Bravo? Voltou-se para Lila. Queria envolvê-la na conversa. Você casou-se pela igreja? Sim. É crente? Não. Então porquê é que se casou pela igreja? Era assim que se fazia. Não temos de fazer as coisas só porque os outros as fazem. Fazemos tantas. E vai ao casamento da Helena? Ela não me convidou. Sobressaltei-me, disse imediatamente. Não é verdade. Lila deu uma risadinha. É verdade, tem vergonha de mim. O tom era irónico, mas senti-me ferida na mesma. O que se passava com ela? Por que razão primeiro me fizeram uma desfeita diante de Nádia e de Pascoala? E agora dizia aquelas palavras antipáticas em frente da professora. Patetices, disse eu. E para me acalmar, tirei da mala o meu livro e entreguei-o à Galiani, dizendo: queria oferecer-lhe isto. Ela olhou para o livro um segundo, sem o ver, talvez absorta num pensamento. Depois agradeceu-me, disse que já o tinha e devolveu-mo, perguntando: e o que faz o teu marido? Tem uma cátedra de literatura latina em Florença. É muito mais velho do que tu? Tem 27 anos. Tão jovem? Uma cátedra? Ele é fantástico. E como se chama? Pietro Airota. A Galiani olhou-me com atenção, como na escola, quando me interrogava e eu dava uma resposta que ela considerava incompleta. É da família de Guido Airota? É filho dele. Sorriu com explícita malícia. Que bom casamento! Estimamo-nos muito. E já começaste a escrever outro livro? Estou a tentar. Vi que colaboras com o Lunità. Pouca coisa. Eu já não escrevo para lá. É um jornal de burocratas. Virou-se outra vez para Lila. Parecia querer transmitir-lhe de alguma maneira a sua simpatia. Disse-lhe: aquilo que fez na fábrica é notável. Lila fez uma expressão de enfado. Eu não fiz nada. Isso não é verdade. A Galiani pôs-se em pé, procurou entre os papéis que tinha na secretária, mostrou-lhe algumas folhas, como se fossem uma prova irrefutável. A Nádia deixou este seu texto aí pela casa e eu tomei a liberdade de o ler. É um trabalho corajoso, novo, muito bem escrito. Estava desejosa de voltar a vê-la para lhe poder dizer isto. Tinha nas mãos as páginas de Lila, de onde eu extraíra o meu primeiro artigo para o Lunità.